mais que nada. Sai da minha frente que eu quero passar, sou descontrole, deixo a vida me levar. Com um sorriso negro, um abraço negro, veja bem, o nosso amor é perfeito. A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que eu tenho o meu valor. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. Eu vim de lá pequenininho, pisei no chão devagarinho. Canta, canta minha gente, sai dançando miudinho. Pois malandro é malandro e mané é mané. Quem mandou duvidar então o que é o que é? Pra ser feliz na vida é preciso cantar. Samba aqui, samba ali, samba lá, vou festejar. Pois o show tem que continuar. Afinal, o samba floresce no fundo do nosso quintal. Faço parte desse jogo no compasso do criador. Pois eu preciso lhe dizer, muito amor, é o povo de cá pedindo pra não sofrer. Nossa gente ilhada precisa sobreviver. Eu tenho direito a sonhar, tenho direito a tentar. Eu tenho direito a sorrir e lutar pelo meu país. Vida bandida que me traz tristeza numa noite fria. Tirou de mim toda a beleza, juventude drogada. Pra quê? O meu lugar cercado de paz e amor, saudosa maloca. Deixa ele curtir, cantar, tocar, dançar. É melhor do que sacar de uma arma e te matar. Pois na vida é preciso conhecer, malandro, o interior de cada ser, mané. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Pois na subida do morro, falador passa mal. Brincar com fogo, eu te avisei que o bicho ia pegar. Bateu, levou, meu coração já não aguenta mais. Já tô na pista, na pegada, pronto pra atacar. Tá no jeito de andar, no jeito de viver. Ninguém pode mudar meu jeito, moleque, de ser. Eu cheguei chegando, tô cheio de rima. Na boca do povo, em qualquer esquina. O futuro prometido faz um milagre em mim. Meu Deus, o samba, nosso amor é assim. É assim que é, e assim que tem que ser. De segunda a segunda, sambando pra valer. Cê tá ligado que a gente é isso aí. Mas cê tá ligado que a gente é isso aí. Pagode, futebol e batucada, tamo junto na quebrada. Olha a gente, é isso aí, descontrole. Quebrar, ninguém segura a gente. O descontrole põe a massa pra dançar. Pro lado, pro outro, pra trás e pra frente. No rap a gente bota pra quebrar. Ninguém segura a gente. O descontrole põe a massa pra dançar. Pro lado, pro outro, pra trás e pra frente. Descontrole, homenagem ao samba. A todos os sambistas e pagodeiros do nosso Brasil. Vai!